Panorama Agrícola para 1º de junho de 2011, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é 1º de junho de 2011, quarta-feira de Lua Nova. O ditado do programa é: tenha sempre consigo mil razões para sorrir. No quadro Atmosfera, a previsão do clima para o inverno. Viajando por Santa Catarina, Silvano Breda em São Pedro de Alcântara. E no noticiário, Pinheiro Preto tem seminário sobre uva e vinho. Uma dica que pode mudar o seu dia. Manchas de chá ou café saem facilmente das xícaras se você esfregar um pouco de sal. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Estamos anunciando para o dia 16 de junho em Pinheiro Preto o 4º Seminário Catarinense da Uva e do Vinho. Será na Sociedade 1º de Julho, na linha União. O objetivo do evento em Pinheiro Preto é informar e debater sobre as novas tecnologias de produção e as perspectivas de mercado para o setor vitivinícola. Na programação, palestra sobre o cenário do setor e painel sobre pragas e doenças e também alternativas tecnológicas para a implantação de novos vinhedos. Isso na parte da manhã. Na parte da tarde do dia 16 de junho, mercado e perspectivas, sucos e vinhos, espumantes orgânicos, vinhos e espumantes, tendências para novos produtos e a visão da indústria do setor vitivinícola. Promoção da IPAGRE, Prefeitura de Pinheiro Preto e Copervil, dia 16 de junho em Pinheiro Preto. E vamos agora viajar por Santa Catarina. Nós recebemos hoje Silvano Breda, engenheiro agrônomo do setor de rádio e TV aqui da IPAGRE, que andou viajando por São Pedro de Alcântara, aqui na região metropolitana de Florianópolis. O assunto é adubação verde para tentar melhorar o solo um tanto degradado por práticas não muito boas, né, Silvano? Pois é, Mauro. Nós fomos lá na propriedade do seu Alírio, um agricultor lá, um produtor de hortigranjeiros, que faz parte do Cinturão Verde da Grande Florianópolis. E são áreas, como todo Cinturão Verde, de uso intensivo do solo, principalmente com microtrator. Então, o sistema de cultivo convencional, esse que usa microtrator, a lavragem, a aragem, a gradeação, ele vai pulverizando o solo. Esse solo é erodido com a chuva, ou ele é destruído, a sua estrutura, ele fica compactado, né? E isso vai criando uma série de problemas, onde o produtor vai tendo cada vez menos produtividade e vai ter que estar investindo mais em adubação química, essas coisas que nem sempre acaba deixando o solo doente, né? Bom, para tentar melhorar o solo, porque o solo degradado, a produção, a produtividade é baixa. Para tentar melhorar a qualidade do solo e talvez tentar implantar em um plantio direto, os agricultores da região têm investido em adubação verde, é isso? Isso. Essa é uma técnica já consagrada em outras regiões, mas aqui na região da Grande Florianópolis ela não é muito assim conhecida ou praticada. Então, nessa unidade, na propriedade do seu Alírio, eles estão colocando várias plantas apropriadas para adubação verde, como mucuna, feijão guandu, teucinto, enfim, várias próprias para isso. E lá está demonstrando, os agricultores lá estão visitando a unidade, estão vendo, eles próprios estão assim, admirados dos resultados em apenas um ano. Porque eles veem, porque essa adubação, o que que faz? Essa cultura, ela produz uma massa verde no solo, e essa massa verde, ela pode servir para incorporação do solo, né? Ele está protegendo o solo, está retendo umidade, as raízes vão perfurando aquele solo lá, formando nova estrutura. Essa matéria orgânica, estou mexendo com canivete ali, o solo ele fica grumoso, aquelas pelotas orgânicas, né, com minhocas. Isso já no primeiro ano, imagine isso no dia a dia. E essa massa verde, ela pode ser incorporada no solo, ou pode ser feito um acamamento ou a dessecação para daí tu usar um sistema de plantio, assim como o cultivo mínimo, o plantio direto, né? De qualquer maneira vai estar melhorando. Então a adubação verde é a base para outros sistemas de plantio, né? Mas ela, alternativas, ela sozinha, ela já faz a recuperação do solo. Silvano Bredo, o que você viu lá na propriedade do seu Alírio, em São Pedro de Alcântara, então é bem positivo. Muito, eles fizeram um dia de campo lá, né? Trouxeram os vizinhos para conhecer lá, porque o agricultor ele tem uma característica muito assim, um senso prático muito grande, ele gosta de ver, de pegar com as mãos, de ver na prática a coisa acontecendo. Eles mesmo, com a experiência toda que tem, né? Não precisa nem falar muito, eles vão lá, olham, tiram as suas conclusões, né? Mas juntamente com os técnicos, com certeza essa é uma prática que vai acabar se difundindo por todo o cinturão verde aqui da região da Grande Florianópolis. Perfeito. Nós agradecemos a Silvano Breda por participar aqui no Panorama Agrícola com informações sobre a adubação verde para melhorar o solo. Obrigado, Silvano, pelas suas informações. Um grande abraço. Atmosfera, estudos e projetos da Epagre-Siram. A entrevista é com a meteorologista da Epagre-Siram, Marilene de Lima. E o assunto é a previsão do clima para os próximos 3 meses. Qual a previsão, Marilene? Olha, nós já estamos trabalhando com um inverno que deve ser dentro da normalidade, um inverno típico, com sequências aí de dias mais frios, alternando com períodos com temperaturas um pouco mais agradáveis. A expectativa é que ocorram veranicos, dessa vez já devem ficar mais para junho e até em julho, né? E temos também uma condição aí de ondas de frio que devem chegar no tempo certo, mas no período do inverno mesmo, né? Em relação à precipitação, podemos esperar por um inverno que deve ficar dentro do normal e, por conta disso, as chuvas vão ficar mal distribuídas, de forma mais espaçada, tanto em quantidade quanto nos lugares onde isso acontece, né? Então, a gente pode até ter lugares onde a chuva é mais significativa, dependendo do deslocamento de sistemas frontais, por exemplo, né? Então, eventos extremos podem até acontecer, fazendo com que as chuvas sejam ainda mais significativas. E é bom lembrar que esse é um período em que normalmente começa a chover menos. Então, a gente pode também considerar que no litoral catarinense as chuvas podem ficar um pouco mais escassas. As frentes frias chegam sempre com mais intensidade, mais atividade do oeste ao litoral sul catarinense. Marilene de Lima, há previsão de grande amplitude térmica? Exatamente. Por conta desse esse inverno que fica mais típico, sem mais umidade no ar, nem também muita nebulosidade, então a gente pode esperar por ondas de ar seco, e aí teremos uma maior passagem da radiação solar, por isso as temperaturas no período da tarde ficam mais elevadas, e à noite, com a falta de nebulosidade para impedir a perda de calor noturno, né, as temperaturas podem cair de forma mais acentuada. Então, acaba que a diferença entre a temperatura máxima e a mínima é maior. E por isso, então, a amplitude térmica ser esperada é maior para este ano. Nesse período, é comum ou não mudanças bruscas de temperatura? Sempre que a gente tem a passagem de uma frente fria seguida de uma massa de ar mais frio, a gente tem a elevação da temperatura por conta de uma compressão do ar que se encontra na frente da frente fria, né? Então, por isso, as temperaturas sobem de forma bem significativa, né? E após a passagem da frente, então, com a chegada do ar mais frio, trazida até pelo vento sul, então aí a gente tem queda mais acentuada nas temperaturas. Então, aí ocorrem aquelas variações, aquelas quedas de temperatura bem significativas, né? Então, isso aí é bem comum, sim, no período do inverno. É possível já prever neve para esse período ou não? Olha, espera-se que alguma frente fria que passe, até a princípio aí ligada a algum ciclone extratropical que traz mais umidade do mar, né? Então faz com que as camadas mais baixas da atmosfera fiquem mais úmidas, né? E também junto com isso as temperaturas mais baixas, que não é necessário ser extremamente baixas, né? Em torno de 1, 2 graus de temperatura no solo, pode formar ou causar aí a precipitação de neve, né? Então isso aí deve acontecer assim com uma certa frequência nesse inverno. No ano passado a gente teve no período de julho e até em agosto, né, alguns episódios de neve que surpreenderam até pelo acúmulo que chegou a fazer no solo. Provavelmente nesse ano, sendo um ano de normalidade, não chega a acontecer, mas pelo menos episódios mais frequentes de neve podem sim vir acontecendo. Nós agradecemos a meteorologista da Ipagre-Sirã, Marilene de Lima. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.